Enquanto alguns te prometem o mundo, eu te realizo na via. Esse é o palco de ilusão. Vem pra mim, vem, vem, vem. Ah, se ela soubesse o que ia acontecer na mente do malandro. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo. Se liga aí, ó. Quebra, quebra, vai. Mas ela sabe, ela desce com o copo na mão e a mente do malandro vai. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. E a mente vai entrando em erupção na via. Esse é o balque de ilusão. Eita, sem parar. Mas eu só viajo na gente sarrando. Que swing do que de ilusão. Eita, sem parar. Esse é o kit, depois mais um kit. E aí mais um kit, e depois tá tudo quitado. Venha! Ah, se ela soubesse o que ia acontecer na mente do malandro. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu tô viajando na via. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Mas ela sobe, ela desce com o copo na mão e a mente do malandro vai entrando em erupção. E ela sobe, ela desce e eu sigo com o olhar. Deixa eu chegar em casa que você vai me pagar na via. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo, eita, sem parar. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo no kit ilusão sarrando na via. Venha, venha, sarrando sem parar. Mas eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando. Eu só viajo na gente sarrando sem parar. Que sarrada gostosa é essa, mulher? Vai, vai, vai, vai, vai. Sem parar.